gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Confete, pedacinho colorido de saudade, ao te ver na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. Somente com sucessos carnavalescos, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Castro Barbosa e este imensurável sucesso momístico. Castro Barbosa defendendo do Lalá Lamartine Babo em arranjo do Pixinguinha, Teu Cabelo Não Nega. Nelson Gonçalves também era campeoníssimo dos carnavais, aqui defendendo em arranjo do Zacarias, do Haroldo Lobo, Espanhola. Para os ouvintes da USP São Carlos, USP São Paulo e USP Ribeirão Preto, Patrício Teixeira e esta melodia que foi gravada por vários e vários intérpretes em todo o mundo. Patrício Teixeira cantando do Milton de Oliveira este grande sucesso carnavalesco, Não Tenho Lágrimas. Mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor. O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Mas com a cor não pega mulata, mulata, eu quero teu amor. Quem te inventou, meu pancadão, teve uma consagração. A lua te invejando fez careta, porque mulata tu não és deste planeta. O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Brincar. Espanhola, doutora unha, não fui a Catalunha, mas já vi você dançar. Espanhola, você dança muito bem. Ah, eu quero, quero ver você chamar. Pego toda a unha, não fui a Catalunha, mas já vi você dançar. Espanhola, você dança muito bem. Ah, eu quero, quero ver você chamar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar, não tenho lágrimas, se me vale mais fácil, pra me socorrer. Se eu chorar, então vem que dá na face, que sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo sem te a sofrer. Quero chorar, não tenho lágrimas. Porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. pela Rádio USP FM São Carlos, em cadeia com a nossa Rádio USP da Supercap, agora com a Rádio USP de Ribeirão Preto, em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Hoje somente com sucessos momísticos, para que você recorde as grandes festas que tínhamos em todos os salões sociais em nosso país. Guardo ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pierrot. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos sim, Aracy de Almeida, a dama do encantado, com seu grande sucesso carnavalesco do Paquito, a composição Não, Não Me Diga Adeus. Para os nossos ouvintes, nós temos em nossa passarela imaginária, garbosamente desfilando, o saudoso Carlos Galhardo, com esta melodia cantada até hoje nos salões, do Roberto Martins, Arranjo Zacarias, Cadê Zazá? Emilinha Borba não poderia faltar em um jardim, um coreto, a música e a saudade, com o seu maior sucesso. O arranjo é do Radamés Inátali. Com a Tabajara do Severino, a Emilinha Borba canta do João de Barro Braguinha, Chiquita Bacana. Cadê Zazá, Zazá, Zazá, Zazá? Cadê?

É, há 12 anos consecutivamente no ar pela USP FM de São Carlos, agora com a USP FM da Pauliceia Desvairada e USP FM de Ribeirão Preto em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo, e na volta, Mário Reis, Gilberto Alves e Silvio Caldas.